Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, comigo Antônio Cláudio. Vamos até as 14 horas de hoje, sempre com a sua participação, pelo 991248325, tá? Mensagem de texto, WhatsApp, e o 99204-2222. Esse também você pode mandar mensagem de texto ou então pelo WhatsApp. Participe com a gente, vou receber daqui a pouquinho o pessoal das ONGs de proteção animal aqui da região, a Tatiane e a Malu, do Projeto Talu de Arceburgo, a Vivian Boturi, da Amigo dos Amigos aqui de Guaranésia, da associação, né, da ONG, Amigo dos Amigos, a Ana Paula, que é da Guaxu SOS Animal. Converso hoje também com a Cacilda Ribeiro, que é presidente do Patrimônio Histórico de Guaranésia, o Fabrício Rocha, que está no projeto Anjos da Rua. Tudo isso hoje aqui no programa Expresso, que começa com o padre Maurício Marques da Silva, da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Guaxupé. Padre Maurício, seja muitíssimo bem-vindo ao programa Expresso. Bom dia. Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia, ouvintes da Pássaro da Ilha. Todos vocês da nossa região que estão nos ouvindo, nosso grande abraço, nosso muito bom dia, e que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês nesta manhã de sábado. Já é tarde. Quase, né? Daqui a pouquinho já começa o boa tarde, né? Até meio-dia. Eu já tô meio perdido no tempo. Até meio-dia. Você tem um ótimo, um excelente dia, e que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. O padre, eu fiquei impressionado, e eu sempre fico impressionado quando os padres de Guaxupé vêm aqui no programa, porque é só anunciar durante a semana que todo mundo já ligou, mas o padre Reginaldo já participou algumas vezes. O padre Reginaldo é gente boa. Essa semana anunciei a presença do senhor, todo mundo. O padre Maurício é gente boa demais. É o povo de Deus que é muito bom, sabe? Mas que é? Vocês vêm. Vem sempre para Guaranésia? Nós temos uma amizade muito grande com o padre Gentil, com o padre Donizete. Então nós sempre estamos celebrando missas, as novenas, essas datas importantes na paróquia. Então nós estamos sempre aí celebrando. Então nós temos essa grande amizade e acaba tendo essa amizade também com o povo de Deus também. E tem diferença, padre Maurício, de celebrar uma missa lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário e vir para Guaranésia? O público é diferente? Como é que é? Tem uma preparação diferente? Olha, a gente nunca sabe quem vai encontrar, porque lá na paróquia você já sabe mais ou menos até quem senta naquele lugar, né? Tem a forma de olhar. Agora, quando você vem para outra paróquia, será que tem muita gente? Será que não vai ter muita gente? Quem que vai à missa? Quem não vai? Quem que está ali? Quem não está? Tem muita criança, tem muito jovem, é mais idoso. A gente não tem essa noção. Então é sempre uma novidade. É sempre uma novidade pra gente, né? Mas é uma novidade gostosa também. Claro. É uma novidade muito gostosa. Mas aí muda a forma de conversar com o pessoal ali? Eu tenho algo assim tão gostoso com o povo que parece que já conheço há muito tempo. Converso, brinco, todo mundo é pra mim, é meu irmão, é minha irmã, as crianças, é meu amiguinho, minha amiguinha. Então, pra mim parece assim, já é conhecido há muitos anos. Mas isso aí não é uma muleta, não? Esquece o nome da pessoa, meu irmão, não tem isso, não? De nome eu tenho dificuldade. Tá bom, porque eu conheço muita gente que é assim. Aqui na rádio tem muitos aí que falam, ô menino. Então a gente já usa esse artifício pra não correr o risco de falar o nome da pessoa errada. Ô padre, quanto tempo de padre? 8 anos, vai completar agora em novembro, né? 8 anos de ministério. Eu já passei para algumas cidades aí, o diaconato foi em. Eu vivi ele em Passos, na São Benedito. Depois eu fui para Campestre, fiquei mais de 2 anos em Campestre. Depois vim para o seminário, fiquei 4 anos no seminário. E depois, com a morte do Padre Zaú, fiquei no seminário e Paróquia Nacional do Rosário. E depois saí do seminário e fiquei somente com a Paróquia Nacional do Rosário. Por que seguir esse caminho tão difícil, tão cheio de pedras, padre? Mas é tão bonito. É bonito, mas gostoso. É difícil, padre. Não é difícil, não. Quando a gente faz por amor, não se torna difícil. Por exemplo, veja bem, ser um locutor, de domingo você tem que estar aqui. De domingo você tem que estar aqui. Então, quando todo mundo está lá na festa do caminhoneiro, que eu estava ouvindo agora há pouco, você tem que estar aqui. O locutor tem que estar aqui. Natal, ano novo. É a mesma coisa da gente, sabe? São coisas assim que a gente faz com tanto prazer, com tanto gosto, que a gente não vê a dificuldade. Mas desde criança teve essa vontade? Vamos tornar padre? Quando que surgiu isso na vida do senhor? Antônio Cláudio, falar pra você assim, o momento certo, eu não sei, porque lá em casa minha mãe sempre nos levou pra igreja dia de cedo. E eu sempre gostava de estar lá na frente, perto do coral, pra cantar, assim, minha voz é uma péssima para cantar, né? Mas eu sempre enganava, gostava de estar lá. Enganava, gostava sempre de estar lá desde moleque. Eu lembro de algumas músicas de igreja, eu era muito moleque, sabe? E isso sempre dentro de mim, né? E depois minha mãe fala assim: ah, para ir pro seminário tem que ir moleque. Eu já tava já meio grande, né? Pai, então já acabou a minha oportunidade. Mas isso era antes do concílio, né? Ela vivia com essa mentalidade antes do concílio. E aí, depois que me falaram que não, que é adulto. Aí vi alguns amigos meus vindo pro seminário. Inclusive, um deles era o Padre Júlio, que estava aqui no Santos Reis, Sagrada Família Santos Reis. E eu tinha amizade com o Padre Júlio, que nós estudávamos na mesma escola. Não tinha aquela amizade, mas eu sempre vi o Padre Júlio ali. E aí eu peguei, comecei a perguntar, conhecer melhor, fiz amizade com ele, comecei a interagir mais sobre o assunto. E aí falei: não, eu posso ir sim. Eu posso ir. Peguei, procurei o padre e o padre me encaminhou para o seminário. E depois nunca teve uma dúvida: ah, vou seguir, vou desistir disso? Tem, né? Tem, no seminário tem. A gente passa algumas dificuldades, a gente fala assim: eu vou sair disso aqui, vou largar a mão disso, porque eu acho que meu chamado é outro. Mas é só aquele momento da dificuldade. Aí você para um pouquinho, reza um pouquinho, coloca a cabeça no lugar: não, é isso aqui mesmo, Deus está me chamando para isso. Então, eu batendo aqui. Não, não tem problema. A gente vai se empolgando e começa. E lá no seminário, quando o senhor rezava, rezava sempre para Deus ou de vez em quando pedia para Nossa Senhora também? Ah, essa daí já não pode esquecer dela, né? Não. Ela tem aquele jeitinho de mãe. E mãe, a gente sempre sabe, né? Que mãe sempre dá aquele jeitinho. Na hora das nossas dificuldades, quem que a gente pensa primeiro? Na nossa mãe, não é? Na hora da dificuldade espiritual também. Ela sempre sabe dar aquele jeitinho. Ela sempre dá aquele empurrãozinho pra gente. E a gente começa a olhar o exemplo dela também, de resposta, de sim. Que com certeza não foi nada fácil naquela época pra uma mulher dizer um sim, como ela disse. Nosso seminário também, às vezes, tem as nossas dificuldades. Mas o sim nosso de cada dia também nos fortalece. Olhando o exemplo de Maria. Qual que é a grande importância de Maria pro catolicismo mesmo, padre? Olha, é um exemplo muito grande que nós temos, sabe? É, como aquela música do Padre Zezinho, Senhora e Rainha. Ela não é Deus, ela não quis ocupar o lugar de Deus, mas é a simplicidade dela. É o jeito dela simples de ser que nos leva também nessa mesma simplicidade para caminhar com Jesus Cristo. Em momento algum ela abandonou a Jesus Cristo. Em momento algum ela quis tomar o lugar de Jesus Cristo. Do contrário. Lá nas bodas de Caná, o que ela disse? Fazei tudo que ele vos disser. Ela não falou assim: ó, vem cá, faz o que eu estou mandando aqui, que eu sou a mãe dele. Não. Fazei tudo que ele vos disser. Então, quando a gente ouve esse pedido de Maria e faz aquilo que Jesus Cristo nos diz, podemos ter a certeza de que nós estamos fazendo como ela, que fez tudo aquilo que Deus disse para ela fazer. Ela não quis ficar no lugar, mas nós a colocamos no lugar de Cristo jamais, muitas vezes. Jamais. E ela, com certeza, nem aprovaria essa nossa conduta, sabe? Ela... Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Que nasceu através de uma mulher. Quem é essa mulher? Maria. Né? E então, ela tem um lugarzinho especial dela. Mas, falar que ela toma o lugar de Jesus Cristo, que... Não, ela não é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Jamais. Não é. Mas como o próprio Padre Zezinho diz ainda nessa música, né? Mas depois de Jesus, ninguém foi maior. Então, a Santíssima Trindade está lá, os três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Maria é outro lugar. Então, mas o senhor não acha que tem muita gente que coloca Maria na posição de Cristo? Olha, exagera um pouco, talvez? Se colocar, essa pessoa está errada, ela precisa rever os conceitos de fé dela, certo? Maria, gente, eu tenho uma devoção muito grande por Maria. Uma devoção. Sim. Uma devoção muito grande por Maria. E tudo que eu acredito de Maria é que está aqui na Bíblia, está na Sagrada Escritura. Se eu negar Maria, estou negando a Sagrada Escritura. Eu não posso negar a Sagrada Escritura, senão a minha fé, eu posso largar a mão, eu posso ser qualquer outra coisa, menos cristão. Tá. Né? Porque antes da gente ser católico, primeiro, lógico, eu sou cristão. Eu sou cristão primeiro. Então, se eu negar aquilo que aqui está, eu estou negando a minha fé inteira. O que eu fico às vezes não preocupado, mas principalmente no Brasil, né, que é um país mariano, né? A gente tem a fé nossa, às vezes, é muito mais em Maria, em Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida do Norte, do que no próprio Jesus. Me parece que às vezes as pessoas deixam um pouquinho Jesus de lado e pedem primeiro para Maria. Primeiro vou socorrer a Maria. Não tem isso. É por causa. Vamos voltar aí a essa bodas de Caná, né? porque como nas bodas de Caná ela intercede por aquele casamento, então a gente vai também por essa via mais fácil mais que rápido, é pedir para a mãe. Né? Eu lembro muito que minha família é muito numerosa. E quando minhas irmãs iam sair de casa, porque era aquela família bem patriarcal. Sim. A minha irmã chegava lá, mãe, pede o pai deixar nós sair. Aí ela fala, ah, fala vocês mesmos. Não, mãe, vai lá e pede. Aí a minha mãe ia lá e fala com meu pai. Meu pai, ah, você que sabe, faz o que você achar certo. Não, mas, não. Aí ficava, né? Aí até minha mãe, não, deixa elas irem. Então, o que, que a gente faz? A gente vai direto do pai ou a gente pede pra mãe que ela sabe aquele jeitinho? Então, às vezes a pessoa tem isso daí, sabe? Que pelo jeito de Maria ter vivido para Jesus Cristo, para Deus, então a gente acredita que, como ela está muito do ladinho de Jesus Cristo, né, ela pode adiantar um pouquinho as coisas para nós, vamos dizer assim, no termo bem popular. Tá, então não é pecado rezar e pedir para Maria. Acreditando que quem é o nosso intercessor é Jesus Cristo, o único. Nosso intercessor é Jesus Cristo. Tá. Mas Maria é sempre mãe. Maria é a mãe do Salvador, nós não podemos esquecer isso. Maria é a mãe de Jesus Cristo, nós não podemos esquecer isso. Sim. Ela é mãe e rainha. Por quê? Porque Jesus Cristo é o rei, é o rei, é o rei. É o rei, né? E eu estava lendo, né, porque eu gosto muito de ler essas coisas, e estava lendo o porquê de rainha. E é um fato histórico muito bonito. Fato histórico muito bonito. Conte, né, pra gente, por favor. Compartilhe isso com a gente, padre. É um pouquinho da história de Israel, né? É. Porque a partir de Davi, que os reis tinham muitas mulheres, então não tinha como. Quem seria a rainha? Então, decretou-se que a rainha seria a mãe do rei. Né? É, tá. E veio. E no reino do sul, que é da linhagem de Davi, do reino do norte não, no reino do sul, que é da linhagem de Davi, é onde veio Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é da linhagem de Davi. Está aqui na Sagrada Escritura. É da linhagem de Davi. Né? Se a gente ver lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 19, vai falar que Salomão pede para... Ele se curva diante da sua mãe, que é a rainha, e pede para ela sentar do seu lado. Indo lá no Salmo 44. A vossa direita se encontra a rainha com vestes esplendentes de ouro de Ofir. Então, se nós acreditamos que Jesus Cristo é o nosso rei, a mãe dele automaticamente é a rainha, porque ele é da linhagem de Davi. Resumindo aí, resumindo bastante. Então, Maria, ela é a rainha e senhora. As rainhas não são as senhoras? Então é da onde vem essa. E aí as pessoas então precisam de ler um pouquinho, estudar um pouquinho para entender isso daí, certo? E essa história de Israel. E essa veneração por Maria já começou desde essa época ou não? Foi de acordo com a Igreja Católica, foi crescendo, aí que começou mais essa veneração. Por quê? Porque no comecinho eu acho que ela não era tão importante, sempre foi importante, mas não era tão importante como ela é importante hoje. Então, mas veja bem, Antônio Cláudio, aos pés da cruz a mãe de Jesus estava lá. E ele diz ao discípulo amado, né, eis aí a tua mãe. Quem que é o discípulo amado? Nós. Muita gente também tem aquela pretensão de dizer que o discípulo amado é João Batista. É. Pode pegar aqui o quarto evangelho inteirinho, que não vai falar que é João Batista. O livro A Comunidade do Discípulo Amado fala muito bem sobre isso aí. Né? Então não é o discípulo amado somos todos nós. Mãe, eis aí seu filho. Filho, eis aí a sua mãe. Né? E lá no cenáculo, Maria estava lá presente. Então Maria sempre veio caminhando com os apóstolos, depois sempre os santos padres, os primeiros padres, né, da Igreja Católica, né, São Clemente, Santo Antônio. Então eles já lá do início, lá, né, no início da Igreja Primitiva já vem destacando essa importância de Maria na Igreja. Apocalipse, Gálatas vem sempre falando dessa importância desta mulher na vida da Igreja. E nós aqui latinos damos mais importância ainda, não é? A gente vê ali Espanha, Portugal, que dá muita importância, México, né, com Guadalupe, Brasil, né? Mais nosso essa paixão latina, é isso? Cada país praticamente tem ela, né? Mas assim, mais forte mesmo é Fátima, Lourdes, Guadalupe e Aparecida, né, que são os santuários maiores, né? Mas assim, igual mesmo Aparecida, foi na época da escravidão, a época que o povo estava sofrendo muito. A partir daquilo ali, parece que há um novo modo de pensar, um novo modo de agir. Para quem? Sempre para aqueles menos favorecidos, aqueles mais pobres. Né? Então, quando a gente começa a olhar esta intercessão dela, essa ajudinha de mãe dela, né, junto ao seu filho Jesus Cristo, a gente vê os milagres acontecendo, a gente vê as graças acontecendo no meio da humanidade. a gente começa a entender assim, olha, sempre tem um jeitinho de mãe ali. Para quem não sabe, por que em cada país ela ganha um nome, Padre Maurício? Porque em cada país ela tem um nome, né? Aqui sim, no Brasil, sim. Nossa Senhora Aparecida, uhum. No Peru tem outro nome, no Uruguai outro, na Argentina outro, na Europa. Por quê? Depende da circunstância onde ela faz aquele milagre acontecer, né? Por exemplo, lá com o índio Juan Diego, lá em Guadalupe. Então, Nossa Senhora do Guadalupe. Lá em Fátima, quando aparece lá para os três, né? As três crianças lá, Jacinto, Lúcia e Francisco. Nossa Senhora de Fátima. Ali, né? Quando ela surge no Rio Paraíba, ali que eles acham aquela imagem já escurecida no Rio Paraíba, né, ela foi aparecida. Ela apareceu ali. Não que Maria apareceu ali, a imagem apareceu dela. Ali. Então, por isso que temos essas denominações a ela, mas sempre lembrando, né? E Roberto Carlos também tem essa música muito interessante que fala todas essas Nossas Senhoras é Maria. Tem muito, lindas músicas, né? Roberto Carlos, muitas. Tem a Padroeira da Joana também, que é linda. Nossa, né? Aquela música é lindíssima da Joana. Várias, né? Várias então, canções aí que falam. Vários títulos, mas a mesma pessoa. A mesma pessoa, a mãe de Jesus. Particularmente, qual história que o senhor acha mais bonita de Nossa Senhora? São várias histórias, várias, muito belas. Né? Essa do Juan Diego era muito bonita, né? Cercada de muito mistério muito também. Muito mistério, né? Porque quando amplia a imagem, né, do olho dele, né, veio uma imagem. Né, quando se amplia ali. Se amplia, né? Tem uma imagem. A imagem dela, né? A imagem no dela, olho dele. No né? olho dele. Como que uma pintura vai acontecer um negócio desse? Como, então, são assim. Coisas muito não dá para explicar, né? A gente consegue cientificamente, não tem como explicar, não tem como explicar, né? Então são coisas assim que a gente passa a acreditar pela fé, né? Passa a acreditar pela fé. Então também de Aparecida, né, aquela escravidão que acontecia, aquele povo passando fome, o povo começa a rezar quando acha a imagem, primeiro vai pro rio, não pesca nada, não pesca nada, e depois da oração que acha um pedaço da imagem, depois o outro pedaço da imagem que completa a imagem de Nossa Senhora da Conceição, a pesca passa a ser abundante. Então são coisas assim lindíssimas, lindíssimas, né? E que eu vou falar assim, é mentira deles? Eu não estava lá para acreditar. Eu falei, é verdade deles? Nós acreditamos que sim, porque tem um fato histórico em tudo isso aí. São fatos históricos, né? Não é conto. Não é um conto. Não é um conto como a gente conta a história do Saci Pererê, a história da não é um conto, mas são fatos históricos. Mas tem muita gente que diz que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Mas tem o registro. Mas isso ali, tem, né? O registro histórico, tem o registro, né? Como, casos, né? Como, por exemplo, a morte de Jesus Cristo tem o registro da morte de um homem galileu e tal, crucificado. Então, como que não vai acreditar nisso? Né? A própria Virgem de Guadalupe está lá para ser pesquisada, tá lá, e tanto se pesquisa, né? Assim como Santo Dário também está lá para ser pesquisado. Né? Então são coisas assim que a ciência não explica, né? A ciência não explica. E aí passa para a fé. Né? Padre, vou fazer um intervalo comercial, a gente volta nesse assunto daqui a pouquinho, rapidinho. Estou batendo um papo aqui com o padre Maurício Marques da Silva, da paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Guaxupé. Expresso, o seu programa de sábado. Onze horas e 41 minutos, estou batendo esse papo aqui com o padre Maurício Marques da Silva, da paróquia de Nossa Senhora do Rosário, em Guaxupé. Padre, tem perguntinha aqui pro senhor, viu? Vamos lá. Nosso ouvinte aqui que não quer ser identificado, ele gostaria de saber o que rezar na hora da Eucaristia. Não quero que fale meu nome. Então não vamos falar o nome dele aqui. Tá certo. Irmão, vamos falar irmão, aquele recurso, né? Aquele recurso. Né? Irmão, o que você reza na hora? A Eucaristia é aquele momento tão íntimo de você com Jesus Cristo que você vai conversar como se estivesse conversando com um amigo. Não precisa de ser aquelas orações que nós já temos, mas pode ser um bate-papo. Assim como estou aqui conversando com o Antônio Cláudio, você também pode conversar com Jesus da mesma forma. Ele está tão intimamente dentro de você que você pode conversar com ele. Então, qual a oração? Aquela que brota do seu coração, porque eu não sei o que tem no seu coração neste momento. Então é o momento seu. É o seu momento de de falar para Jesus Cristo o que você está sentindo, o que você está passando, o seu agradecimento, o seu louvor por alguma coisa de bom que aconteceu, ou de uma dificuldade que você está passando, ou de algo importante que ainda vai acontecer. É o momento. É o momento. Então não tem uma resposta pronta para isso. Mas é a sua conversa com Jesus Cristo. Essa seria a melhor forma, a né? Melhor forma, a melhor forma. É a conversa com Cristo a naquele conversa momento. Conversa com Cristo. Tanto que após a comunhão, quando termina o canto de comunhão, eu faço um silêncio até mesmo para eu, né? Para mim fazer a sua oração. A minha oração, para me conversar com Jesus Cristo também. Então é o momento de todos nós termos essa intimidade com Ele. Maria pode levar-nos até Jesus, ou Deus, ou levar nossas preces e orações? E aí, eu separei aqui um versículo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Com então, certeza. Não adianta a gente pedir para Maria, tem que pedir direto para Jesus. Tá certo, Antônio Cláudio. Mas olha, veja bem, Maria indica. Ela indica. Ela não é o caminho que leva ao Pai. Mas ela indica o caminho que leva ao Pai. Porque, olha, olhando o exemplo de Maria, vejamos o exemplo de Maria, que disse sim no momento que Deus pede algo muito, muito importante para ela naquela época. Ela disse sim. Depois, ela não fica ali parada, ela vai até sua prima Isabel. Então é aquela mulher que sabe fazer a vontade de Deus, que está a serviço de Deus. Então se a gente olhar o exemplo de Maria e seguir a Jesus Cristo, podemos ter a certeza de que nós vamos chegar a Deus pela salvação em Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos salva. Jesus Cristo que nos salva. Sim. Mas Maria nos aponta para essa salvação. Ela nos indica essa salvação. Então, qual que é o correto falar, Padre Maurício? Nós adoramos Maria, nós veneramos Maria, nós idolatramos Maria. Qual que é o certo do católico falar? Nós não idolatramos. Maria, nós amamos a Maria. Nós temos uma devoção a Maria, uma devoção mariana, certo? Somos devotos somos de Maria. Devotos de Maria, tá certo? Nós não temos essa idolatria com Maria, jamais. Nós não idolatramos Maria, nós não adoramos Maria. Nós não adoramos Maria, nós adoramos a Jesus Cristo. Nós adoramos a Deus. Nós adoramos a esse Espírito Santo de Deus. A essas três pessoas, que é um só Deus, sim, nós adoramos. Agora, Maria não. Maria, nós olhamos o exemplo dela, achamos lindo o exemplo dela e queremos seguir também, porque ninguém foi tão fiel a Deus quanto Maria. Não estou falando aqui de Jesus Cristo, estou falando de Maria. Sim. Tá certo? Porque mais fiel a Deus que Jesus Cristo não existe ninguém. É. Mas, em termos assim, depois de Jesus Cristo, ninguém foi tão fiel a Deus quanto Maria. E ninguém seguiu tão bem, né? Ninguém seguiu com tão humildade, bem. Humildade, né? Aquela humildade dela, aquele... Tá faltando isso hoje em dia, não tá, Padre Maurício? Precisa, viu? E nós somos, todos nós? Todos nós precisamos seguimos ser mais humildes. Esses exemplos? Uhum, nós precisamos ser mais humildes. Olha que eu e teu pai, nós estávamos aqui te procurando. Olha a humildade. É. Aí poderia falar, eu tô aqui te procurando, você já faz... Não, eu e teu pai, nós estávamos preocupados. Nós estamos aqui te procurando. Chega lá no lugar, junto com Isabel, né? A criança pula no ventre de alegria. Por quê? Porque recebi a mãe do meu Senhor. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Maria ficou lá trabalhando. A mãe do Salvador ficou lá trabalhando. Olha o exemplo de humildade. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ah, não, não. Vou lá conversar com José primeiro. Não. É a simplicidade. É só naquela simplicidade dela, certo? Lá nas bodas de Caná, eles não têm mais vinho. Mulher, por que me diz isso a mim? Não chegou a minha hora. Simplesmente ela sai, fala pros serventes, faça o que ele mandar vocês fazerem. Não saiu dali emburrada, não saiu dali. Tá vendo essa humildade da pessoa? Essa humildade que você disse que está faltando em nós. É esse jeito de a gente dialogar igual ela dialogou com Jesus Cristo, mas sem guardar mágoa, sem guardar rancor. Vendo que ele estava certo de fazer as coisas no momento certo dele, ela respeitou o momento dele. Sim. Ela foi lá e pediu para ele. Mas ela não exigiu dele. Então, às vezes, também nós precisamos de ter essa mesma atitude. De conversar com a pessoa, de pedir para a pessoa, mas não de exigir da pessoa. Né? De respeitar, de respeitar, né? De respeitar. Por exemplo, o casal. O casal exige que o outro ama. Não. O amor, ele é gratuito. É. Ele é gratuito. Você não pode exigir que a outra pessoa te ame. Não pode exigir verdade nisso, né? Não, não tem exigir como. Que a pessoa nos ame. Não. Ama. e pronto. É. Deixa que o amor do outro aconteça. Como que é o amor de Deus? Ele nos ama independente se eu amá-lo ou não. Ele me ama. Assim também deve ser esse amor. Assim também deve ser esse amor entre nós. Esse respeito entre nós. Não podemos exigir que o outro faça aquilo que eu quero. Sim. Mas eu tenho que respeitar aquilo que o outro faz. Já que encontramos a palavra correta, devoção. Temos devoção à Nossa Senhora, a Maria. É correto também a gente termos devoção a outros santos? Por exemplo, Santo Antônio, né? Sabe, meu nome é Antônio, Antônio, eu acredito que seja por causa de Santo Antônio, mas sei que muita gente é, né? Sim, sim. São Pedro, né? E tantos santos Santa aí Rita, da igreja. Que tem uma devoção tem, muito grande. Tem, né? Muito santo, né? Então, veja bem, Antônio Cláudio, essas pessoas foram seguidores de Jesus Cristo, certo? Pecadores. Quem não tinha pecado era Maria. Sim. Quem não tinha pecado era Maria, ela foi imaculada. É. Os outros pecadores, como nós somos, mas mostrou o caminho de santidade, mostrou que podemos ter uma vida santa. Foi o que Jesus Cristo veio fazer. Jesus Cristo assumiu a nossa condição humana para mostrar que Ele, o Pai, é santo, que nós também temos essa condição de ser santos. Esses outros também é a mesma coisa. Esses outros também viveram fielmente, largaram suas terras, largaram seus países, suas famílias, para viver num outro lugar totalmente diferente, né? São Francisco, que nossa, o pai era milionário. História, o pai começou, né? Começou a exigir demais dele. Ele falou: olha, eu não quero nada que é seu. Então tá bom, até a roupa que é sua, tá, então toma tudo, eu não quero nada, eu quero seguir minha vida. É de se admirar a história. É de se admirar. Santa Bárbara, né? Nossa padroeira, Santa Bárbara, de Guaranese, que história linda que tem. É, né? Santa Bárbara, Santo Antônio, né? Que chega uma época que ninguém quer ouvir Santo Antônio. São Cristóvão, que a gente falou agora há pouco, padroeiro dos caminhoneiros. São Cristóvão, padroeiro dos caminhoneiros, né? Santa Rita, veja bem a história de Santa Rita, que casou com um homem mau, que apanhava dele direto, teve os filhos, que tinha traição, que tinha mais não sei o quê, e aquela mulher ali firme em Deus. A ponto de fazer o seu marido mudar de vida. Depois os filhos adoecem, ela perde os filhos. Aí sim ela vai seguir a vocação dela, que é ser freira. Já é tarde. Não aceitamos viúva. Depois, com muito sacrifício, aceitou ela lá dentro do convento. Depois vem, além das zombarias das outras, tudo que a história não conhecemos, ainda vem aquela chaga na sua testa, que ninguém suportava ficar perto dela, do mau cheiro. Tinha que ficar isolada. Mas a sua fé em Jesus Cristo jamais ela perdeu. O amor por Jesus Cristo jamais ela perdeu. É isso que nós precisamos de aprender. Não é colocar a Santa Rita no lugar de Jesus Cristo, não. Mas olhar, olha, diante dos nossos sofrimentos, nosso dia a dia também, nós podemos e devemos continuar com a nossa fé em Jesus Cristo, porque Santa Rita mostrou isso. Padre, o programa aqui fala para todas as religiões, eu imagino que deve ter muitos evangélicos nos ouvindo nesse momento, falando assim: estão blasfemando, aquilo não tem nada certo, estão contra a Bíblia não fala isso. Por que que existe, já que a gente segue a mesma Bíblia, não é diferente, é a mesma Bíblia, por que tem tanta discussão entre igrejas? Por que isso, padre? Isso leva para onde? Para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Né? Os santos, essas devoções, é particular da nossa igreja. Né? A fé é particular, não é? A fé é particular. Eu posso ser um católico e não ter devoção em santo nenhum. É. Nem por isso eu deixo de ser católico. Nem por isso eu vou deixar de ser salvo por Jesus Cristo. Jamais. Né? Então, são discussões que não vai nos levar a lugar nenhum. Tá certo? Então, como eles acreditam, respeito muito a crença deles, claro. Como eles acreditam, do modo que eles acreditam, eu também acredito do meu modo. É um respeitando o outro. Aquilo que eu falei pra você agora, nós não podemos forçar o outro a nada. Certo? Temos que respeitar. Amar, né? É amar. É esse amor que um pelos outros que faz a gente, né? Já fiz algumas celebrações ecumênicas com alguns pastores lá de Guaxupé. Temos uma afinidade muito grande, temos um diálogo muito grande, né? Inclusive um quase foi meu vizinho ali, então considero demais esses grandes homens também, sabe? Que pastoreiam ali o seu rebanho. Então, mas agora quando entra nessas particularidades, é bobagem a gente ficar brigando por causa discutindo por causa disso, porque é a nossa fé. Porque se essa devoção aos santos, a Eucaristia, for comum para todos, então não precisa ter as outras religiões, precisa ter as outras denominações. Sim. É uma só. Então, é a particularidade das nossas igrejas, essa distinção. O que é? A nossa igreja católica. A comunhão e os santos, é a comunhão dos santos. A Eucaristia é a comunhão dos santos. A deles, cada um tem a sua. Né? É. Então, é perca de tempo a gente ficar brigando por causa disso. Eu acredito que nós precisamos de respeitar o outro. De respeitar o que o outro crê. Se, por eu crer em Maria, por eu ter essa devoção mariana, se eu vou pro inferno ou não, eu acredito que Deus não vai preocupar com isso. Ah, não, eu vou ter que colocar esse padre Maurício lá no inferno porque ele tinha devoção a Maria. Do contrário, ele vai ver o que eu fiz de bom na terra. Gostava muito da minha mãe, né? Colocar ele lá. Porque... Não, eu acredito que Deus vai olhar muito mais o coração da pessoa, o que ela faz de bom. É. Tá certo? Agora, as devoções é um modo da gente chegar mais próximo de Jesus Cristo. De aprender com estes a caminhar com Jesus Cristo. Foram os que passaram antes de nós. Quantas coisas boas nós temos dos nossos pais, das nossas mães, que nós carregamos de bagagem? Quantas coisas nós aprendemos com eles? E por que também nós não podemos aprender com santos? Por que nós não podemos aprender com santos também? Claro. Aquilo que eles viveram de bom. Não é Santo Agostinho. Tem uma admiração enorme por Santo Agostinho. Eu queria ter a inteligência de Santo Tomás de Aquino. Textos maravilhosos textos que deixou maravilhosos. Pra gente aí, né? Textos maravilhosos. Então, se eu tivesse pelo menos 1% da capacidade intelectual de Santo Tomás de Aquino, nossa, veja que coisa mais boa do mundo. Tá faltando, então, acho que a gente seguir mesmo o exemplo de Jesus Cristo. Imagina Jesus Cristo nesse momento na Terra. Será que ele travaria esses debates religiosos hoje? Olha, eu acredito que Jesus Cristo iria pedir assim, olha, eu quero mais amor, quero mais misericórdia e não tantas brigas e tantos sacrifícios. É. Mais amor, né? Fazendo lá a leitura lá que ele... Foi até poucos dias agora na missa. Eu quero misericórdia e não sacrifícios. Então, a gente, se ele tivesse aqui hoje também, ele falaria, olha, eu quero mais amor entre os homens do que as brigas, do que as discussões. Brigas pela fé. Pela fé. É mais ou menos aquilo da carta de Paulo a Coríntios. É, vamos largar a mão de discutir. De brigar por isso, por aquilo, e vamos, outro, e vamos... maior ver. Sempre vai ser o amor. É, não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. É um só, é Jesus Cristo. Tem uma pergunta aqui que eu não posso deixar de fazer porque foi um ouvinte quem enviou. Ajoelhar-se diante de uma imagem da Virgem Santíssima pode ser considerado uma idolatria? Já respondeu aí, mas vamos repetir a resposta para esse ouvinte aqui. Olha, aquilo que eu acabava de dizer agora há pouco. Você não está em pecado porque de joelho de frente a uma imagem. Não é idolatria, até porque lá em Êxodo, quando as serpentes começam a picar o povo no deserto, o que Deus fala para Moisés? Faz uma serpente de bronze e põe lá. Aquele que olhar para ela será curado. Então, se nós curvamos diante, que nós acreditamos que ali tem, né, ali está aquela pessoa. A gente tem uma fé tão grande que a gente imagina que ali está realmente, naquela imagem está aquela pessoa. Né? Então, aquilo que eu dizia, se a gente deve descurvar-se diante dos reis, porque aqui o problema do nosso Brasil é que os nossos governantes levou para um lado tão grande que a gente não tem aquele respeito pelos governantes. É. Né? Mas quando você chega perto da rainha da Inglaterra, você tem todo um jeito para chegar perto dela. Você tem uma veneração para ela ali. Né? Você tem todo modo de portar-se diante da rainha. Sim. E da mãe de Jesus Cristo. Nós também vamos chegar perto dela e falar assim, ô, belezeira. Você não vai fazer desse jeito. Você não vai fazer desse jeito, né? Ela é a mãe do Salvador. Dentro do útero de Maria estava Deus. Como que pode ser uma mulher qualquer? Como que pode ser alguém tão insignificante que carregou 9 meses no seu ventre o Filho de Deus? O Criador. Sim. Lá em João, no início de São João, por ele todas as coisas foram feitas. Ele era o Verbo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Poderia ter vindo de vários jeitos, Antônio Cláudio. Sim. Mas ele quis fazer como? Vir como nós também, de uma mulher. Só que não é uma mulher como as nossas mães. É uma mulher muito especial. Porque para carregar o Salvador tem que ser uma mulher muito especial. E poderia ter vindo em qualquer mulher. Escolheu aquela. Mas aquela, porque aquela ali ela tinha algo a mais. É. Porque ela era santa. Porque ela era santa. Perfeito, padre. Adorei o nosso bate-papo. Espero que o senhor aceite outros convites, viu? Que é isso? Pra voltar aqui no programa. Horário de missa lá na paróquia, lá na igreja? Olha, lá na igreja do Nosso Senhor do Rosário, às 8:30 da manhã, no domingo, e também às 7:30 da noite, no domingo também. Certo. Com a bênção das crianças, todas as todos os primeiros domingos do mês nós damos bênção para as crianças. Hoje lá. Não tem missa lá? Não, hoje é na Nossa Senhora Aparecida. Hoje é Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, ao lado do hospital. Tá, ao lado do hospital. Show de bola, padre, muito obrigado aí pela agradeço pela oportunidade de estar aqui, conversa. Tá certo? Um abraço a todos os nossos paroquianos, muita gente que falou, ó, você vai lá no Passo da Ilha? Manda um abraço pra gente, tá? Porque nós estamos ouvindo, pode ter certeza. O padre vai falar um abraço a todos os irmãos, viu? Ele não vai lembrar o nome de todo mundo, né, padre? Pra não cometer essa indisponibilidade, o senhor não falou meu nome. Um abraço a todos os meus irmãos de Guaxupé que estão nos ouvindo, daqui de Guaranésia também, que tem alguns que eu estudei aqui em Guaranésia também, né, que eu fiz a faculdade. Estudei com alguns aqui de Guaranésia, são pessoas do fundo do meu coração. Um abraço carinhoso a todos vocês. Valeu, padre. Tá, obrigadão. Eu agradeço, Dona Cláudia. Vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já falando de um outro grande problema que todas as nossas cidades, né, sofrem, que é a questão dos animais abandonados. Então continue ligado no programa Expresso deste sábado.